mas fez o seu primeiro jogo. E ele vai agora fazer o primeiro jogo com a camisa do Sampaio Correia no Estádio Castelão. Tá cheio de expectativa, tá fazendo suas projeções, pensamentos voltados para esse Campeonato Brasileiro da Série B com o time do Sampaio Correia. E claro, o Jackson passa aqui no microfone mirante, falando sobre este jogo diante do Náutico, este momento de volta no time do Sampaio Correia e todas as suas perspectivas, hein, Jackson? Vamos ouvir o Jackson. Cara, representa muito, né? Como eu falei, é um motivo de muita felicidade estar de volta, né? E vai ser outro momento muito especial, estar de volta ao Castelão. Ainda tive muitos momentos felizes ali. E espero chegar no jogo, estar bem focado, estar bem tranquilo para quando eu poder entrar, dar resposta dentro de campo, conseguir fazer os gols, que é isso para que eu vim, né? E mesmo distante, eu sempre acompanhava, né? O Sampaio para acompanhar mais um gol, para a torcida dos jogos. E muito feliz em estar de volta e poder reencontrar minha casa, que é o Chão. Muito bem, tá aí o Jackson falando no microfone mirante, deve novamente ficar como opção nesse time do Sampaio Corrêa. Rememorando para o ouvinte 600, para o ouvinte boliviano, Sampaio Corrêa tem de volta o Luiz Gustavo, que cumpriu suspensão automática nesse jogo diante do Vila Nova. Não terá Zé Mário, lateral esquerdo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Vamos ver se o técnico Felipe Surian vai de Filipinho, que é o reserva da função, ou de repente com o improviso do Eloy. É uma decisão que ele vai tomar até momentos antes da partida. E também o Sampaio não terá o Mauro Silva, jogador que perdeu a titularidade, aos poucos tem entrado, inclusive entrou no jogo contra o Vila Nova, tomou o terceiro cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão automática. Daqui a pouquinho eu volto detalhando mais dessa reapresentação do Sampaio, projetando já a partida diante do Náutico e também trazendo um papo com o Ferreira. Volante do Sampaio Corrêa que passa aqui no microfone, Mirante. É um instante só, meus companheiros. Daqui a pouco eu volto, tá combinado? Sampaio! Beleza, combinado. Grande Afonso Diniz, 19h55 em São Luís do Maranhão, a ilha mais bonita do mundo. Como é que tá a temperatura aqui em São Luís? 28 graus a temperatura, céu limpo, poucas nuvens, céu aberto, visibilidade boa, hein, Dodô? É isso aí. Quando o assunto É o tempo bom, a gente vai chamar o comenta, né? isso, eu só fico ouvindo. Deu horrível É verdade. Vamos lá. Discutir contigo isso, né, Laná? No oferecimento de Refri Center Refrigeração, quem conhece recomenda, vê aí o comentarista da Análise Fácil. Thiago Bastos. Boa noite aos amigos sintonizados no Bola na Rede desta segunda-feira. Olha, eu fiquei muito satisfeito com o desempenho que vi do Motoclube do Sampaio Correa nas suas jornadas do fim de semana. Muito satisfeito mesmo. Acho que o torcedor rubro-negro, o torcedor boliviano, tem aí motivos para estarem felizes nesta segunda-feira. E acho que por razões algumas semelhantes, outras distintas. Mas e se tratando, por exemplo, do Sampaio, tem um aspecto do trabalho do Felipe Suriano nesse momento que vem me chamando a atenção. Ele não se apega, o torcedor mais observador pode já ter se atentado a isso, ele não se apega a um esquema tático. Ele já jogou no Campeonato Brasileiro, né? Ele pegou o time e só disputou essa competição, a principal, realmente a mais casca grossa, vamos dizer assim. Mas ele iniciou o seu trabalho tentando implementar esse 4-4-2. Um 4-4-2 mais clássico, com dois meias. Na verdade, era um jogador na ponta e outro jogador mais articulador, menos ponta, que conduzia a bola. Com um meia mais próximo ali do atacante. Enfim, um esquema que privilegiava o jogo no meio-campo. Depois disso, ele trouxe o esquema, que é aquele esquema clássico, o esquema que consagrou o Sampaio nos últimos períodos de Campeonato Brasileiro, que é esse 4-3-3, com dois pontas bem específicos, bem personalizados, como esse jogador, como esse ponta. Um jogador de meio campo, né, fazendo ali a articulação, né? Então é um 4-3-3, ou seja, esse 3, né? Esse 3 no meio campo, são dois jogadores alinhados e um meio campista, e os três da frente são dois abertos e um centralizado. Não sei se o ouvinte conseguiu compreender, mas a gente tentou elucidar aqui da melhor forma possível. Então, que na verdade era aquele esquema que tinha Edgar, Pimentinha e mais um lá na frente, né? E costumou ser também nesse Campeonato Brasileiro, Pimentinha e Jean Silva, o Pimentini e outro atleta, chegou a ser o Jajá, enfim, outros jogadores atuaram por ali, mais um jogador de frente. E agora ele volta ao esquema 4-4-2, mas diferente. É um esquema que, na verdade, você tem um alinhamento mais definido no meio campo, então são quatro jogadores no meio, esse 4-4-2, esse segundo 4. São quatro jogadores bem alinhados no meio campo e dois atacantes. Por que que eu estou fazendo esse detalhamento todo, que é chato mesmo, tático, mas é para deixar claro para o torcedor boliviano que é muito importante e interessante que o Sampaio hoje tenha um treinador que não se apegue a um esquema tático. Na verdade, o Felipe Surian, até agora, pelo menos nos jogos que vi e não fez isso nem pontualmente, ainda não, por exemplo, testou três zagueiros. Acho que ele nem vai por aí, não. Mas isso, na verdade, dá mais variação para o time dele e torna a vida do adversário mais difícil na hora de ler justamente quem vai enfrentar. O time do Vila Nova se viu numa arapuca que ele tentou o Vila Nova tomar ou montar para o time do Sampaio, que era o seguinte: vou te atrair, Sampaio, e tentar jogar no contra-gol. Mas o Sampaio fez logo um gol cedo e matou o Vila Nova, porque o Vila Nova precisava do espaço, tinha vencido, como venceu o Guarani na rodada anterior, justamente explorando os contra-ataques. O Sampaio tirou essa opção aos 9 minutos e disse: pode vir, Vila Nova, que eu vou estar agora, quem vai jogar nas tuas costas sou eu. E o interessante é que o Sampaio fez um segundo gol com uma marcação alta e numa antivisão brilhante do Eloy, que ali, se é um jogador caneleiro que faz aquele passe ali, ou que tenta fazer aquela jogada, ia chutar em cima do goleiro, ia chutar por cima, ia chutar para fora, ia errar o passe, e ele, com uma consciência impecável, passou para o Ciel. É muito bom esse trabalho do Felipe Surian. Eu, na verdade, durante a semana, a gente vai até, inclusive, estender, porque eu acho que já dá até para a gente fazer um comparativo desse trabalho do Surian com o do Léo Condé, porque são técnicos que não são os últimos, né? Léo Condé fez a campanha inteira Série B 2020/2021 com o Sampaio, e agora faz o Felipe Surian essa campanha 2021. Eu acho interessante a gente fazer. E assim, tem aspectos interessantes do trabalho do Léo Condé, mas tem aspectos que o Surian já superou, a meu ver, o Léo Condé, mas a gente detalha tudo ao longo da semana, para justamente a gente visionar esse jogo importante de quarta-feira, que é esse Sampaio e Náutico. Tudo, claro, você vai acompanhar aqui pela 600. Na próxima participação, a gente detalha, claro, para o torcedor rubro-negro essa jornada triunfante do Motoclube diante do Imperatriz e, claro, já vislumbra o restante de competição para o Papão do Norte. Volto já, gente. Beleza, daqui a pouquinho tem Juventude, Imperatriz e novamente Sampaio Correia, Motoclube de São Luís, os comentários do Thiago Baixo, tudinho reservado à participação da galera, ainda no segundo tempo do Bola na Rede, Dudu. Lá, e olha, só para você, vai chamar o intervalo, certamente, mas olha o placar de hoje, segunda-feira, o Grêmio começa o jogo agora com a Chapecoense, Série A, né? Começou agora, Bola rolando agora também para a Série C, Criciúma e São José. E na Série D, que eu já falei, ABC 9, Caucaia 1. Então, só não tem Série B hoje, Léo. Hoje não tem, mas amanhã o bicho pega. Amanhã o bicho pega, 8 times estarão disputando em 4 jogos. Não tem B do brasileiro, mas tem de Santa Catarina, viu, Léo? O time aqui, o Carlos Renault, ganhou de 2-0 do Inter Lages, ano retrasado, o Sampaio jogou com ele pela Copa do Brasil, você lembra? Lá em Lages. E aí, hoje está amargando aqui uma segundona em Santa Catarina, tá entendendo? Santa Catarina. Isso. Vamos pro intervalo e a gente volta já com o segundo tempo, a segunda hora do programa Bola na Rede. Estamos apresentando Bola na Rede.